É isso aí, meu rei. Chama o pé do chiclete da guitarra, chama, vai. Sabia, não? Aquele solinho, vai. Esse solo vai virar eco pela cidade, pelo Brasil. Interior, praia, onde você estiver, vai ouvir o comandante. Elite CDS, Black CDS, Load CDS. Bola Glauco e Permeiro, Omega 3. Tamo junto. No verão, ação de paredão. As meninas bebendo e descendo até o chão. Oi, no verão, todo mundo doidão. Da praia ao interior, só toca o avião. Chama, chama, chama na pressão. Chama, chama, chama na pressão. Chama, chama, chama na pressão. Chama, chama, chama. E pra completar, quem não bebe dança. E como eu não danço, papai, chama na cara. Chama, chama, chama na cara. Chama, chama, moção. Chama, vai. Chama, chama, chama na cara. Chama, chama. A pegada do avião. Oh. É no verão, verão, verão, é só um paredão. As meninas bebendo e descendo até o chão. Foi no verão, olha o vaguinho, tá doidão. Na praia interior, só toca o chão de avião. Chama, chama, chama, chama. Olha que chama, chama, chama na pressão. Chama, chama, chama na pressão. Chama, chama. E pra completar, se como eu não danço, papai chama na cama. Chama, chama, chama, chama, chama na cama. Chama, chama. Vamos, oitava, bora, oitava, oitava. Chama, chama, chama, chama na cama. Chama, chama, chama na cama. Chama, chama, chama. Quer estourar? Chama o DJ e o show. É a quadrilha do sucesso. Exato. E Permeno Omega 3, Vaguinho é revendedor, hein? Mais um produto. Exato. Ontem eu sonhei, deixa pra lá.